Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Já sabem que este é aquele programa que vai para o ar de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. E também já sabem que é habitual, às sextas-feiras, trazermos hits de dança dos anos 90. Mas hoje vamos ser um pouco originais. Vamos trazer hits de dança, mas dos anos 80. É para sermos diferentes também de quando em vez, sabe bem mudar um pouquinho, não é? E até por estar assim um tempinho bom, vais lembrar aqueles Saturday Night, sábados à noite, que não é bem sábado, é mais sexta, mas pronto, Friday Night. Pois bem, vamos ter aqui hits de dança dos anos 80. Vamos ter três músicas em primeiro. A primeira música era Diana Ross, The Boss, depois David Shire com um grande tema, Manhattan Skinline, e para acabar uma grande melodia de Richie and Family, que diz The Best Disco in Town. É assim que se chama o tema que vamos escutar em terceiro lugar. São as três primeiras músicas desta edição do Musicália. Três grandes músicas, especialmente esta da Diana Ross. Sem dúvida, uma grande senhora dos anos 80 também, que andou por aí durante muito tempo, nos anos 90. Não sei se ainda está ativa ou não, mas o que interessa é que nos deixou, indubitavelmente, um grande arquivo musical. Vamos escutar The Boss, de Diana Ross, para iniciar a emissão do Musicália de hoje, 27 de agosto de 2010. We'll be right back. mais música na Antena Web. E a nossa emissão do Musicália continua nesta sexta-feira, 27 de agosto de 2010. Vamos seguir com mais dois temas neste programa. Primeiro, a música que nos é trazida por Peter Kent chama-se It's a Real Good Feeling. Pois é, exatamente, é mesmo The Real Good Feeling. Mesmo boas energias. E se gosta desta música de Peter Kent, fique tranquilo porque vem aí uma melhor logo a seguir. É verdade. Mas melhor que com quem diz, mais um motivo para ficar ligado connosco. Isso de melhor ou pior já é o ouvinte que escolhe. Mas dizia eu que iríamos ficar com outra música. Essa música é de Rick James e chama-se Super Freak. É daquelas musiquinhas que mais tarde foi transformadas num WhatsApp que fez muito sucesso também nos inícios dos anos 2000. Esta é a versão original Super Freak de Rick James. Mas então ficar com estas duas músicas. Quando eu voltar, infelizmente, vai ter mesmo que ser para as despedidas porque o tempo é curto. Vamos lá aproveitar ao máximo estas duas músicas que se seguem. I'm born once again. to get her off the street. Oh, girl. She likes the boys in the band. She says that I'm her all-time favorite. When I make my move to her room, it's the right time. She's never hard to please. Oh, no. That girl is pretty wild, no. Girl's a super freak. The kind of girl you read about. Newsweek magazines. That girl is pretty kinky. Girl's a super freak. I really love to taste her. Frank. Já chegamos então ao final do nosso programa. Tem mesmo de ser. O musical tem apenas 30 minutos, mas não se preocupe, porque a seguir também vem um ótimo programa. Já lhe digo qual é que é. Antes, deixe-me só dizer o nome das duas últimas melodias que vai poder escutar. Primeiro, Sylvester com You Make Me Feel. Depois, a música de Sabrina Boyce. Esta é mais do que conhecida, dispensa apresentações, mas nunca é demais relembrá-la. Depois, sim, vamos ficar com o término desta emissão e o início do Planeta Rock que nos é trazido por Miguel Freitas. É o 10º programa que passa aqui na Rádio Antena Web. Agora esta seja a edição número 40 do Planeta Rock, mas a nossa é a 10 e, portanto, vamos trazer então aqui mais uma edição do Planeta Rock na nossa Rádio Antena Web a partir das 21 horas, ou seja, já de seguida. Mas enquanto as 21 horas não chegam, vamos lá ficar com as duas músicas que acabei de lhe anunciar: Sylvester com You Make Me Feel e Sabrina com Boys. Fique bem, eu volto na próxima terça-feira à mesma hora, 20h30, para mais um musical. E até lá, tenham um bom fim de semana e uma ótima segunda-feira. Summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys.